sem você. Voluntários da Pátria M.E. O programa a seguir tem conteúdo, apresentação e produção independentes, sob a responsabilidade dos seus idealizadores. Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, bom dia. É com muito prazer que a gente está iniciando novamente o nosso programa Mulheres do Sertão. E hoje a gente está com a companhia da Jurema Nova, Vânia. Vaninha. É, estamos com a entrevistada de hoje, Carolina Carvalho, que já veio outras vezes aqui, que sempre está nos prestigiando, né? E sempre está nos auxiliando quando a gente, sempre quando precisa, fala com Carol, Carol aparece. É, então eu vou dar bom dia Vânia. É... Bom dia, Vânia. Bom dia, Vera, e a todas as meninas aqui, a Sebastião que está saindo, e a todo mundo que está ouvindo, né? Bom dia, Carol. Bom dia, Vera, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Voluntários. E bom dia, minha companheira de sempre, que tem ficado aqui, que eu sempre digo, sem ela esse programa não saía, que é a Cidinha. Bom dia, Cidinha. As mulheres aqui do sertão, né? Todo mundo sempre firme, ligado aí nas propostas e nas mudanças que a gente precisa fazer nesse Brasil, nesse mundo, para ter uma vida melhor, querida. Foi muito bom lhe ver hoje de novo, tá tão bonita. Ah, mas só as amigas para botar para cima, como eu sempre digo aqui. É, e hoje eu quero dar bom dia para todas as Juremas, que com certeza estão nos escutando, não é? É, a Cláudia, a Devânia, a Tica, né? Ao pessoal da roça, né? A família de Tica e a família que eu sempre digo, a minha mãe de coração, que sempre ajuda muito, Dona Dejalva, que sempre está me escutando, todo sábado ela está me escutando. Então, bom dia, Dona Dejalva, obrigada pela audiência. Bom dia para as mulheres da Serra do Inácio, que a gente vai estar voltando, retomando aquele trabalho que fizemos lá no ano passado. E bom dia para as mulheres de todo do interior e da cidade. Bom dia para todos e todas. Hoje, o programa Mulheres do Sertão vai tratar de um assunto que é muito importante para a saúde das mulheres, não só das mulheres, mas especialmente das mulheres, por conta que somos nós que engravida, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre o Zika vírus, né? E suas consequências. E para isso, a gente trouxe a enfermeira Carol, como eu já disse, que vai estar conversando com a gente durante o programa de hoje, né? E também eu quero lembrar que hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre a greve geral do 28. Eu estava em casa escutando os dois últimos programas que nos antecede e eu vi tanto o programa do Catinga como o programa do sindicato falando da importância da paralisação da greve geral do dia 28. E claro que a gente não poderia deixar de falar sobre o dia 28 e a gente vai estar convidando ao longo do nosso programa, né, mobilizando e para o dia 28. Agora a gente vai de música. É, Vanusa, essa é antiga, viu? Bora lá. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei. Depois lutei vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Voltando ao nosso programa, agora são 9 horas e 40 minutos. Hoje tá correndo esse dia. O horário tá correndo. E voltando, e lembrando do tema de hoje, que é Zika vírus e a microcefalia. E para conversar sobre esse tema, a gente convidou a nossa amiga e colaboradora sempre, né? Porque sempre que a gente precisa, a Carol Carvalho vem, né? Que é uma enfermeira especialista em... cuidados intensivos e emergência, e ela vem para cá para conversar um pouquinho, né, sobre o Zika vírus, a microcefalia, mas também a gente vai entrar na questão da prevenção, né? Eu não sei se é possível ter prevenção, Carol. Vamos falar um pouquinho da dengue, né, e da chikungunya, né, que são duas doenças, são duas, né, que estão aí na moda, que apareceu desde do 2015, principalmente essa microcefalia, né? Eu até então, até o início do ano passado, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, lhe digo, né? Mas eu também não sou da área de saúde, né? Mas lendo para fazer esse programa, porque a gente precisa ler, lendo para fazer esse programa, eu descubro que ela é uma doença que já está desde 1940, né? Então é uma doença já antiga, né? Mas que me parece que estava, vamos dizer assim, controlada, e que houve um descontrole, principalmente aqui em Pernambuco, né? Mas a gente vai falando nisso. Mas eu queria, Carol, que você falasse um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter para não ter essas enfermidades, né? Essa chikungunya, né? Essa dengue, né? Porque no ano passado a gente de fato teve um surto aqui de várias coisas. E também tem uma outra coisa, Carol, que me impressiona, é que depois que tem esse nome de virose, tudo que a gente tem é virose, né? Então eu queria que você esclarecesse, né, para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, essas possibilidades. Vera, a gente tem a dengue, como você falou. O primeiro caso, em relação à literatura, ele confirma que foi no ano de 1986. A chikungunya, ela é bem recente, foi em 2014, e a Zika, como você mesmo, teve um surto muito grande a partir de 2015. Essas três doenças, elas são bem parecidas e bem características. As três doenças, elas são transmitidas pelo mosquito do Aedes aegypti, e sem dúvida alguma, por exemplo, a dengue, ela é comparada a chikungunya e a Zika, ela é a mais forte, a mais grave. E assim, a gente precisa ter cuidado, e a prevenção, como você falou, é contínua. É, a questão de água parada em poços, em vasilhas, isso tudo provoca essas doenças. Então, a nossa prevenção, ela deve ser contínua. Não deixar recipientes com água, sempre estar limpando as caixas d'água, sempre estar apanhando o lixo até do seu muro, de algum terreno baldio perto da sua casa. Porque nós, fazendo essa prevenção, a gente vai diminuir esses casos. Mas o que é que acontece? Vem o ciclo da doença, naqueles períodos chuvosos, todo mundo entra em alarme, todo mundo faz sua parte. Quando passa, todo mundo esquece. E aí a doença, ela volta novamente. Então, assim, as medidas de cuidado dessas doenças, elas são contínuas, elas sempre precisam. E a gente sabe que o mosquito, ele se prolifera muito rápido. Então, assim, se tiver água parada, o mosquito, ele vai se proliferar. Então, a gente precisa parar de deixar recipientes com água, porque aí a gente vai diminuir a incidência dessas doenças. Carol, tem uma coisa aqui que me impressiona muito, que é o mau hábito que temos de jogar lixo na rua, né? É incrível, eu fico olhando para essa cidade, não que eu venha de uma cidade limpa, porque Recife não é limpa nadinha, né? Mas a gente não tem, aqui a gente tem um hábito, me parece que é um hábito muito mais constante, essa coisa do lixo na rua, né? As pessoas não se preocupam com o seu lixo, e o lixo que produz dentro da sua casa, muitas vezes, é colocado na porta, assim, sem nenhum ressentimento, entendeu como é? E isso pode gerar mais mosquito e mais doença pra gente? Com certeza, a relação do lixo jogado, a gente também entra até em outros tipos de doença, mas a gente também fala assim, porque às vezes você joga um lixo fora, aí aquele saco acumula um pouco de água, então vai ter a proliferação do mosquito. Essa questão também da limpeza urbana, ela está sendo feita, mas aí o carro de lixo passa, aí vem o vizinho e joga aquele lixo fora. Então, assim, aquele lixo vai passar de um dia para o outro, ou então até dois dias, porque, assim, o carro de lixo, ele tem a sua frequência de passar. A nossa cidade é grande, então a demanda é grande. Às vezes jogam copos ou garrafas na rua, e aí também tem água. A questão de pneus também abandonados, isso tudo tem um acúmulo de água. E isso tudo faz com que a incidência destas doenças aumente. Me diga uma coisa, Carol. Existe uma diferença, assim, que dá para ver, que nós, que não somos da área de saúde, entre a Zika, a dengue e a chikungunya, tem alguns aspectos, porque me parece que são muito parecidas, mas tem alguma coisa aqui, assim, que diz assim, esse aqui eu posso diagnosticar que é Zika, esse é o diagnóstico, por conta disso eu diagnóstico que é dengue, ou é uma mistura, uma salada, que muitas vezes o diagnóstico pode sair errado? Vera, em relação ao diagnóstico, por exemplo, para os leigos, elas são um pouco complicadas, e até para a questão profissional. Porque, assim, a dengue, ela é uma doença mais grave, e geralmente os sintomas dela são febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos. E também você pode ter uma falta de ar, as manchas na pele e a indisposição. Já a chikungunya, ela causa febre e dores no corpo, mas as dores, elas se concentram principalmente nas articulações. Na dengue, a dor já é mais muscular. Então, assim, a chikungunya, ela é característica por uma dor nas articulações. Na dengue, ela já é característica mais muscular. E na Zika, todos esses sintomas são mais leves. Você não tem uma dor muscular e nem articular. A Zika já é bem mais leve e bem mais fraca. A dengue, não. Ela já é mais grave de todas. E tem um tempo, assim, tem um tempo de incubação cada uma, ou o tempo, ou você... Eu, por exemplo, eu acho que eu tive uma dessas três, eu não sei dizer qual, né? Mas eu não tive dores, por exemplo, nas articulações, né? Mas fiquei um pouco empolada, né? E fiquei com, acho que com os pés um pouquinho inchado. Mas isso foi muito pouco, muito pouco. Era mais uma coceira. Eu achava, nos dias, eu inclusive achava que tinha comido alguma coisa que tinha me feito mal, que era um processo de alergia. E aí eu tenho alguma... Essa história do... Tem um tempo de incubação ou você... O mosquito te pica e em quanto tempo tu pode desenvolver a doença, né? Ou ter algum sintoma? Ô, Vera, em relação à dengue, ela é característica a se desenvolver entre 2 e 7 dias. Então, a dengue, ela tem esse período. Na chikungunya, ela já é mais perseverante. Ela fica de 2 a 12 dias, podendo prolongar até 6 meses. E a gente já vê casos que tem pessoas com complicações da doença de 1 ano, 2 anos. Então, vai ser de paciente para paciente, vamos dizer assim. E a zika, ela é menor, a durabilidade dos sintomas. Elas vão de 3 a 5 dias. Então, a chikungunya que tem um período maior de incubação e de desenvolvimento dos sintomas. E lembrando que você que está aí nos ouvindo e tem alguma dúvida, pode nos ligar ou mandar pelo zap, né? Pergunta que a Carol com certeza vai ter todo o prazer de responder, né? Vânia tem alguma questão para colocar? Porque ela está ali com a cara assim, e é uma pessoa jovem, né? Me diga uma coisa, Carol. Então, para essas doenças, quais são as recomendações do Ministério da Saúde? Sim, as recomendações de vamos dizer assim, de profilaxia, de... Porque tem, eu estou falando a recomendação para a população, porque tem uma recomendação diferente para a população, tem uma recomendação diferente para os profissionais de saúde e tem uma recomendação para os gestores, né? O que é que o Ministério da Saúde recomenda, né, para esses três públicos, vamos dizer assim? Em relação à profilaxia das doenças, a gente vê que a dengue, a chikungunya e a zika, a gente consegue, na questão profilaxia medicamentosa, a gente vê que o indicado é a questão do paracetamol. E na chikungunya a gente acrescenta, mas isso aí é com prescrição médica, a questão dos anti-inflamatórios, porque você vai ter dor nas articulações. Então, na questão da profilaxia é essa. Na questão de gestores e do Ministério da Saúde, a recomendação é que você se previna de alguma maneira. Na questão da prevenção, como eu falei, na prevenção contínua, de não fazer com que esses mosquitos eles se proliferem. Essa é a maior recomendação. A gente vai continuar com a nossa conversa com Carol, mas agora vamos dar um intervalinho, porque conversa é muito boa, né? Mas ouvir música também é muito bom. Então vamos ouvir uma musiquinha que a nossa companheira de mesa, Cidinha, sempre nos separa para que escutamos bem. Tá certo. Voltando agora, são 9 horas e 56 minutos. Estamos de volta hoje com o programa Mulheres do Sertão, cujo tema é Zika vírus e microcefalia. Eita. Mas Carol queria complementar uma informação. Fala aí, Carol. Para os ouvintes entenderem, quando eu falo na questão que a dengue ela é a doença mais grave, a gente fala assim, porque ela tem um outro tipo de dengue, que ela é a dengue hemorrágica, e que ela pode ocasionar óbitos. Então, assim, as dores são mais intensas. A Zika, ela também ela é uma doença grave, mas assim, a gente fala assim, da febre Zika. Os sintomas delas são mais leves em relação à dengue. A gente sabe também que a Zika ela é muito grave, porque ela, você associa a Zika, por exemplo, a uma síndrome de Guillain-Barré, que ela também é transmitida pelo Aedes aegypti e está associada à Zika, e também a gente tem a microcefalia, que é algo muito grave. Mas quando eu falo para vocês que a dengue é uma doença mais grave, a gente fala em relação aos sintomas, certo? E em relação à profilaxia medicamentosa, em relação a essas doenças, desculpa, a gente fala também na questão em que é interessante você procurar uma orientação médica. Nunca se automedicar, porque você não sabe, como você mesmo disse, todo mundo agora fala que está na virose, numa virose. Mas a gente não sabe realmente qual é a virose e qual medicação tomar. E você se automedicando, você pode piorar seus sintomas. Então, é interessante ter uma orientação médica e não se automedicar. E por isso, Carol, a gente vai entrar, né, não pela automedicação, né, mas a gente tem um costume feio. Eu digo, né, o brasileiro tem um costume feio. Estou dizendo brasileiro porque eu não conheço os outros povos, né? Mas de nos medicar, de nos automedicar com uma frequência que é incrível, né? Mas a gente também hoje vai falar sobre a questão da microcefalia, que é uma questão que atinge principalmente as mulheres, porque somos nós que engravidamos, né? E aí vivemos com esse drama. Tem um índice alto, né, considerado alto para os padrão da Organização Mundial de Saúde. E Pernambuco, me parece que está na frente do ranking, né, em casos de microcefalia. A gente vai falar sobre essa doença. Claro que a gente sabe que o Zika vírus, que é o Zika vírus, que é o transmissor, não é isso? Que é o que ocorre. Mas a gente quer se aprofundar mais nessa questão, porque é o que nos interessa muito, já que atinge prioritariamente as mulheres. Então, tu podia falar, Carol, assim, o que é a microcefalia mesmo, né? Para a gente entender o Zika vírus e a microcefalia, o Zika vírus, ou vírus da Zika em português, ele é um vírus do gênero da flavivírus, que é o famoso mosquito do Aedes aegypti. Então, assim, foram, só em questão de dados para a gente entender, já foram notificados 10.232 casos suspeitos de recém-nascido com a microcefalia, dos quais 27% eles ainda permanecem em investigação para saber se essas crianças têm ou não microcefalia. Como você mesmo disse, a maioria dos casos eles estão na região Nordeste. No Pernambuco foram notificados 21,3% destes casos. Então, assim, a microcefalia ela é uma condição neurológica rara, não é uma coisa comum, em que a cabeça e o cérebro da criança, eles são menores do que as outras medidas. A microcefalia, ela normalmente ela é diagnosticada no início da vida. Então, como é que eles fazem? É o seguinte, para o menino, quando a criança nasce, você tem que fazer a medida da cabeça, que a gente chama do perímetro cefálico. Então, ficou assim, para os meninos, se for igual ou inferior a 31,9, aquela criança ela é diagnosticada com microcefalia. Para as meninas, ficou igual ou inferior a 31,5. Então, quando a criança nasce, você faz a medição do perímetro da cabeça com a fita mesmo comum e faz o diagnóstico dessa doença em cima destes valores. Me diga uma coisa, Carol. E como é feito o diagnóstico que uma criança tem? É só pelo períneo ou tem outras características? É, a gente fala, Vera, que o diagnóstico inicial é o do perímetro cefálico, porque vai ser o primeiro contato que o médico tem com aquela criança. Mas a gente também já vê em alguns artigos que a microcefalia ela pode se desenvolver tardiamente. Então, assim, às vezes aquela criança ela nasce com o perímetro normal, certo? Mas com o passar do tempo, o cérebro não desenvolve. E aí é uma microcefalia tardiamente. Então, assim, o diagnóstico primordial é feito lá no nascimento, que você faz a medição da cabeça. Carol, e qual é o período da gestação que é mais suscetível se desenvolver ou que a gente deve prestar atenção? Porque eu sei também, Carol, que essa doença é uma doença que atingiu muito mais mulheres pobres, não é? Mulheres que vivem em condição que falta esgoto, que falta saneamento básico, né? Então, porque, por exemplo, as minhas amigas que engravidaram nesse período que estava, vamos dizer assim, o surto, as minhas amigas de classe média, nenhum filho dela nasceram com um problema. Em contrapartida, muitas mulheres pobres que engravidaram nesse período, os filhos nasceram com esse problema. Aí eu queria dizer, tem um período da gravidez que é mais suscetível a acontecer? Assim, as notícias elas vão sendo colocadas diariamente e sendo atualizadas. Fala-se que a microcefalia ela é mais predominante no primeiro trimestre gestacional, que a gente fala nos três primeiros meses de vida da criança. Então, assim, esses três primeiros meses de desenvolvimento é onde o vírus ele fica mais suscetível para atingir a criança. Nessa questão das mulheres mais carentes, elas serem atingidas, a gente fala também pela questão da precariedade. Como você mesmo disse, não tem um saneamento básico, então tem a água parada, a proliferação dos mosquitos são maiores. Mas a gente fala que até estas mulheres, elas podem se prevenir de alguma maneira. O Ministério da Saúde, ele recomenda que essas mulheres que estão engravidando, elas façam o pré-natal em dias, elas tenham esse pré-natal, esse acompanhamento, porque aí elas vão ser bem orientadas e vão saber como se prevenir. Tem a questão da entrega dos repelentes, que começou agora no ano de 2017. No mês de março, o Ministério da Saúde ele começou a fazer essa entrega. As mulheres que estão sendo cadastradas no Bolsa Família e que estão grávidas, elas vão receber esse repelente. Eu falei com a secretária de saúde e ela me informou que no município já está ocorrendo essa entrega. Então, assim, tem várias medidas de prevenção que estas mulheres que são carentes, elas também podem fazer. Carol, a partir do surto, né, Pernambuco foi o estado que mais foi atingido, né? E me parece também que é o estado que tem mais casos de microcefalia, né? A partir desse diagnóstico, vamos dizer assim, dessa realidade, se mudou o procedimento com as mulheres grávidas no pré-natal, né? Além, foi incorporado só o repelente ou as profissionais e os profissionais de saúde que atendem essas mulheres, né? Eles tiveram capacitação para essa questão. Qual é o procedimento que é diferente? Qual é a diferença agora? Antes do Zika vírus existir, né? Porque isso é uma realidade. Vamos dizer assim, em 2016 foi o maior surto. Então, apareceu em 2015. Antes de 2015, o procedimento de pré-natal era de um jeito. Agora é de outro? Vera, em relação aos protocolos que o Ministério da Saúde orienta os profissionais de saúde, o que é que fala-se? Em relação às gestantes que têm o eritema, que a gente fala que são aquelas manchinhas vermelhas no corpo, ela deve procurar a sua unidade básica de saúde, porque ela tem vamos dizer assim, vários exames a ser feito naquele trimestre que ela se encontra. Então, a mulher que está com essas manchinhas vermelhas no corpo, ela deve procurar a sua unidade de saúde o mais rápido, porque ela vai ser orientada a seguir alguns exames e ela fica fazendo o pré-natal na unidade básica de saúde e com um médico. Com um médico especialista em pré-natal de alto risco. Uhum. Então, assim, tem essa diferença, porque uma mulher que não tenha estes sintomas, ela fica no seu acompanhamento normal, na sua rotina normal. A mulher que tem os sintomas do Zika vírus, ela já entra numa rotina diferente, ela já tem mais outros exames a ser feitos. Ela tem um exame de sangue que, por exemplo, ele precisa ser feito até o seu quinto dia de sintoma. Ela tem um sumário de urina que deve ser feito até o sétimo dia de sintomas. Então, assim, ela precisa estar ativa no seu pré-natal. Então, o seu pré-natal precisa estar em dias para ela ser totalmente orientada. É, aí, certo, essa é a questão, isso é para uma mulher que tem algum sintoma, mas para uma mulher que não tem nenhum sintoma, quer dizer que o procedimento continua sendo o mesmo, é isso? Eu queria fazer uma outra questão, que é a microcefalia, Carol, ela pode levar a óbito? Ou não, né? Porque os sintomas a gente já sabe, né? Os sintomas, eu posso chamar assim, as sequelas, né? Uhum. Uma criança que nasceu com microcefalia. Mas essa criança pode vir a óbito? E qual... Na região que a gente está, porque eu fico dizendo, né? A gente está numa região que é carente de muitas coisas, né? Uma mãe... Eu estava recentemente numa reunião com um grupo de mulheres lá nos algodões, na barragem dos algodões, e me chamou a atenção porque tinha uma senhora que tinha um bebê que tem uma deficiência, né? Que nasceu... Não sei se ele teve deve ter tido paralisia cerebral, mas ela não tem nenhuma assistência nessa... Essa criança, se ela estivesse no Recife, por exemplo, ela teria mais possibilidade de ser estimulada, né? E eu fico dizendo... Tá, uma criança, uma mãe que pariu um filho aqui com microcefalia. Qual é a assistência que ela tem aqui, né? Da gestão, né? Eu tô falando da gestão, mas tô falando pegando governo e município e pegando os municípios todos. Não tô falando de nenhum município aqui especificamente. Vera, em relação à microcefalia, é algo bem incomum, porque assim, foi algo que surgiu muito, como é que eu posso dizer, incomum. Foi surgindo os casos, surgindo, e os gestores não estavam preparados para essa realidade. Então, assim, no ano de 2015 e 2016, surgiram muitos casos. O que era que o Ministério da Saúde ele preconiza? Que essas crianças elas tenham acompanhamento. E o Ministério da Saúde também preconiza para os municípios que, quando houver casos, ele tenha o suporte para essas crianças. Porque elas precisam de acompanhamento, seja ela terapia ocupacional, a mãe vai precisar de um acompanhamento psicológico, a criança vai precisar de fisioterapia, a criança vai precisar de atendimento neurológico. Então, assim, isso tudo faz com que o desenvolvimento dela seja ampliado e melhorado. A questão da microcefalia, ela pode levar a óbito? Pode sim, porque a criança pode ter um perímetro cefálico menor e não desenvolver. E também, assim, a gente fala, com a falta desses estímulos, com a falta de assistência, qualquer pessoa acho que pode vir a óbito. Em relação à microcefalia também, a criança ela pode vir a óbito se não tiver um acompanhamento seguro e eficiente. Eu esqueci de marcar, mas minha companheira de programa chegou, de produção, porque ela agora só está na produção, que é... Tá aberto, isso daí. Gésia. mas ela, como ela é agente de saúde, né? Eu queria perguntar uma coisa, e não como agente de saúde mesmo, Gésia. Você tem informação se tem muitos casos, ou quantos casos aqui na cidade tem de microcefalia, ou se não existe? Bom dia, Vera. Bom dia, Carol, Cidinha e todas as nossas ouvintes. Né? É um prazer mais uma vez estar aqui. Estava aqui meio inquieta você perguntando a Carol. E em relação a... Eu sei que o tema, né, nos direciona para falar sobre um dos resultados dessa infestação, que foi o grande número de crianças com microcefalia, né, em relação à morte. E eu vejo assim, Carol, realmente foram muitos números em pouco tempo, né? Muitas crianças com microcefalia, mas que também nós nunca dispomos, na verdade, de um acompanhamento local de crianças que tenham deficiência, né? A microcefalia é uma das possíveis deficiências que as crianças podem nascer, mas existem outras deficiências que nós temos, né? Muitas crianças que sofreram hipóxia, falta de oxigenação durante o nascimento, e que não tem um acompanhamento necessário, Vera, como diz você. Se essa criança nascesse em Recife, que tem acesso a ACD e não sei o que mais lá, ela teria uma sobrevida muito maior, né? Porque além da microcefalia, geralmente ela vem com outras síndromes também, né? E depender também do grau. Então, essas crianças de microcefalia precisam muito dos profissionais, como Carol aqui colocou, para seu desenvolvimento, para uma sobrevida bem maior, né? Mas as outras crianças também. Então, assim, é bom a gente fazer essa reflexão, né? Que nossas crianças precisam de acompanhamento. Médico, neurológico, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, para que a gente consiga dar qualidade de vida a essas crianças. Vera, eu não sei precisar você a quantidade, né, de casos de microcefalia, infelizmente eu não sei, mas durante o ano passado, né, e desde o início que começou essa epidemia da chikungunya, da zika, nós tivemos conhecimento de muitos casos, creio eu que mais de 10 casos. Né, aqui no município, e que por algum tempo tiveram alguma assistência, mas eu realmente agora eu não sei como é que está sendo feito esse acompanhamento, e é necessário sair com essas mães, porque se eu não me engano, era, Carol, o protocolo era identificar essas crianças, acompanhar essas crianças e encaminhar para os serviços de referência, mas isso não tirava como é que se diz? O dever do município, né, assistir essas crianças, porque quando você imagina sair uma mãezinha daqui, né, de Oricuri para o Recife, para fazer só uma sessão de fisioterapia, seja ela motora ou respiratória, né, a gente sabe que é bem sofrido, e a gente teve vários casos de microcefalia, principalmente em mulheres da zona rural, então a gente tem que pensar nisso. E pensar que o município tem que se colocar e ajudar realmente, fazer o seu papel e prestar assistência a essas crianças que precisam. A fisioterapia respiratória, como a fisioterapia motora, é importantíssima para o desenvolvimento dessas crianças com microcefalia, como para outras crianças que tenham outros problemas, né? Que é muito comum, a gente tem muito comum, que são as crianças que sofrem por hipóxia na hora do parto. Nós temos uma quantidade grande de crianças nascem, Vera. E a nossa referência, Vera, é mais próxima, é Petrolina. Então, assim, todas essas crianças a gente marcava para Petrolina, aí tinha a primeira consulta, depois voltava com 15 dias, depois retornava. Então, assim, ficava esse fluxo, Oricuri, Petrolina, Petrolina, Oricuri. Isso era anteriormente, né? Quer dizer. Tem uma pergunta aqui que a nossa companheira Jurema Tica nos mandou para Carol. Se existe, Carol, um estudo sobre os agravos da chikungunya, né? Aí ela está perguntando. Eu não sei, então. Respondendo a Tica, a gente tem vários estudos que falam em relação à chikungunya. A gente tem estudos que falam o que é, quais são os agravos e as complicações. Em alguns artigos bem recentes mostra que existe a chikungunya crônica, que ela pode durar até 6 anos, que tem a predominância de queda de cabelo, sensação de dormência em algumas regiões do corpo. A pessoa pode até entrar em depressão, porque ela tem uma perturbação no sono. Então, assim, a chikungunya, ela é uma doença bem grave. E ela pode se tornar uma doença crônica, que torna, assim, umas complicações bem a mais. A gente vê também muita gente que tem chikungunya que ainda hoje reclama-se de dor nas articulações, que lhe possibilita de fazer uma atividade física, de que lhe impossibilita de trabalhar. Então, assim, isso tudo são as complicações da chikungunya. E você encontra vários artigos e trabalhos que mostram isso. Carol, eu sou uma vítima, né? Eu digo até que sou sequelada da chikungunya. E cada semana que meu cabelo cai, eu ainda continuo ficando louca, né? Fora as dores nas articulações. E até conversando também com um reumatologista, e ele disse, olha, é difícil a gente realmente ainda ter certeza, né, ter casos fechados, confirmados, por quê? A chikungunya é uma doença que veio dos países do terceiro mundo, né? Se ela tivesse surgido lá nos Estados Unidos, Canadá, com certeza já teria vacina, já teria tudo. Mas como não houve, não foi, né, assim, então fica difícil precisar, porque a cada dia surgem várias, né, várias complicações e levam a crer que sim, né, são sequelas. E você me dizendo agora que são 6 anos, eu pensava que era 3, só tinha 2 mais para frente, mas eu me entristeço muito. Mas também percebo por mim que a atividade física me ajudou, embora tenha feito com dificuldade, mas a atividade física, a fisioterapia, né, lógico, com acompanhamento médico, me ajudou bastante. A questão da queda do cabelo é uma constante, né, eu, enquanto agente de saúde que faço visitas domiciliares, essa é uma reclamação unânime das mulheres. Eu mesmo fiz acompanhamento e fui fazer minhas taxas. Realmente eu tive uma queda muito grande de vitamina D e faço acompanhamento tomando vitamina D justamente para conter a queda de cabelo, que já tem um ano, né, que eu tive chikungunya e continuo com a queda do cabelo. As dores um pouco menos, mas eu já disse que até que o INSS tem que abrir, porque eles vão ter as pessoas sequeladas por chikungunya, e isso é uma realidade. Com esse governo golpista que temos aí, essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, minha filha, eu acho que a gente vai ficar muito, muito, muito mal. A gente vai para a muleta. Over, a gente vê a importância do acompanhamento médico. Então, você vê que no acompanhamento médico, a questão da atividade física e da fisioterapia fizeram com que ela melhorasse. Então, assim, tudo, quando você tem um acompanhamento, é diferente quando você faz só. Uhum. Eu acho muito bom, que eu acho ótimo essas meninas da saúde, porque elas usam os termos, né? Eu já falo ruim. E se eu usar esses termos médicos, pelo amor de Deus, não médico, mas da área da saúde. Eu acho que tem uma coisa que me incomoda muito com relação, não só a chikungunya, não só essas doenças, mas é a condição humana que a grande maioria da população vive, né? E que é essa condição que favorece o desenvolver de tantas doenças, né? A Jéssica acabou de dizer, essa é uma doença de país pobre, né? Então, é uma doença que deveria ter mais investimento, né? E poderia ter, tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal. E a gente está vivendo um contexto muito mais difícil, né? Porque acabou de ser votado, não foi essa semana, mas aquela coisa do congelamento dos gastos na saúde por 20 anos, né? Isso significa que a gente vai ter pouco recurso para investir, e principalmente investir em pesquisa, né? Porque a pesquisa é que nos mostra, que nos dá o caminho para ver a cura. E aí eu fico dizendo, novamente somos as mulheres, as mais pobres, né? As negras, que são atingidas com essas mazelas sociais que existem, né? E aí quero lembrar mais uma vez da importância de nos organizarmos para irmos no dia 28 para a greve geral, dizer que não estamos nada contentes com esse país que está aí, com toda essa reforma, né? A reforma trabalhista, me parece que vai ser votada, se a gente não conseguir barrar, quarta-feira no Congresso, esse Congresso golpista, né, que está aí, é um Congresso que não é do povo, não é para o povo, mas é para eles, para o bolso deles. Então vamos para a rua, minha gente, vamos para a rua. Não dá para fazer militância de zap-zap, não, né? Tem que fazer militância no zap-zap, mas tem que botar a cara na rua. Vamos para uma música, porque às vezes eu fico empolgada aqui, como diz minha amiga Cidinha. Thank you. São 10 horas e 24 minutos. As meninas aqui estão empolgadas com nova cidade de morar. Eu acho que elas estão querendo morar fora daqui. Lembrando que a gente precisa pensar, né, nas nossas vidas, né, no que assistimos, né, e o que vemos na televisão tem um filtro muito grande, né? É justamente o que eles querem que a gente veja, né, que a gente se empolgue, né? Eu estou dizendo isso aqui porque as meninas estavam falando aqui de uma televisão. É uma ficção entre realidade e televisão, né? Tem uma diferença muito grande, né? E pensando na televisão e olhando para a televisão que a gente tem, tem uma diferença e uma diferença enorme. Mas a gente está indo para os momentos finais. Hoje foi muito rápido, né? É muito bom quando tem gente conversando e falando do assunto. E aí eu quero passar agora para a Carol, né? E agradecer a ela mais uma vez, né? Claro que eu vou convidar você, claro que Jéssica vai lhe convidar você outras vezes, mas agradecer imensamente, Carol, pela sua disponibilidade de colaborar com o nosso programa. Você sabe que quando fala que muitas mulheres ouvem, né, e lhe escuta, e porque a gente tem muito retorno desse programa, então é muito bom ter uma profissional como você comprometida com a saúde, mas também comprometida em dar boas informações. Aí a gente está te agradecendo e a gente está querendo... que você faça seus... Eu não gosto de dizer essas coisas, não. Seus momentos finais. Momento final, não. Né? Mas diga suas considerações, né? Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estarei à disposição. E só deixar bem claro que, em relação a tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos nos prevenir. Então, quando eu falo nós, é todo mundo. Eu, você, eles e elas. A dengue, a zika e a chikungunya, ela só acontece porque nós não temos cuidados. Nós precisamos deixar em ativo as medidas de prevenção. E também falar assim que a gestante, elas procurem fazer corretamente o seu pré-natal, porque elas vão ser orientadas. Então, a gestante que tem consciência, ela é bem orientada e ela saberá fazer bem as coisas. E em relação... a greve do dia 28. Fala aí, o que foi que sua mãe mandou dizer aí pra você? A minha mãe... Oi, mãinha, bom dia. Na Elsa, ela falou o seguinte: que direito nós temos, mas a gente precisa saber cobrar. Então, não adianta nada todo mundo, por exemplo, tá mandando figuras e mais figuras de que as imagens, que dia 28 tem a greve e todo mundo ficar em casa. Então, se a gente acha que está errado, a gente precisa ir para a rua, precisa cobrar. Seja ele um gestor municipal, estadual ou federal. Nós temos os nossos direitos e nós temos os nossos deveres. Então, a gente precisa cobrar para sair beneficiado. Então, eu agradeço pelo convite e estou à disposição. Obrigada, Carol. E aí, Jéssica? Bom, Vera, importantíssimo, né? A gente procura sempre trazer temas que realmente acordem, né, as mulheres e a toda a população. A gente, como passou, né, essa fase mais gritante, né, da epidemia, a gente fica um pouco adormecida. Mas, como Carol disse, a gente tem que fazer a parte da gente cuidando da nossa casa e os gestores também fazerem a sua parte, né, de saneamento, de coleta de lixo, porque não adianta só eu tampar meu tambor e ter um lixo do lado da minha casa. É uma prevenção contínua, né? É uma de prevenção todos. Contínua e mútua. Né, em relação à greve, a gente não pode ficar fazendo de conta que mora em outro país, né? Por mais que a gente veja algumas coisas bonitas, como diz Vera, a gente tem que fazer esse filtro. Nosso país é o Brasil, é um país maravilhoso e que a gente, sim, pode fazer a mudança, mas a gente não pode deixar perder, né, tantos os direitos que a gente já conquistou e que, se a gente não for para a rua, infelizmente, a gente vai perder. Vamos filtrar, vamos fazer uma leitura do que está realmente acontecendo, o que estão fazendo conosco, com nossa dignidade, com tudo que a gente já conquistou até hoje. Quero mandar um alô, Vera, lembrando aqui para Edileuza e todas as mulheres lá no Sítio Palácio, em Granito, que todo sábado estão nos ouvindo. Lozinha, técnica de enfermagem do meu PSF, que disse que agora não perde mais um programa, né? Então, todas as outras ouvintes que têm esse carinho, que fazem, né, a nossa audiência, e a gente espera todo estar trazendo realmente coisas, questionamentos que vão melhorar, que vão ajudar na vida de todas as pessoas e principalmente da vida das mulheres. Então, um bom final de semana a todos e todas. É, eu agradeço, né, mais uma vez a colaboração de Carol, a colaboração de Gésia, né, nesse programa. Eu quero especialmente falar agora para as mulheres do Fórum de Mulheres do Araripe. Tá vendo, mulheres do Araripe? Tá vendo? Não adianta só a gente ficar no zap mandando mensagem, a gente tem que sair de nossas casas. É, vamos ter que pensar a estratégia de como vamos estar na rua no dia 28, porque não é 5, 6 gata pingada que vai fazer a diferença, não, né? Com certeza a gente vai estar na rua, mas se formos muita, o impacto é maior, né? Então eu estou falando especialmente para meu grupo, que é o Fórum de Mulheres do Arari, para as mulheres, se alue, mulheres, se alue, se anime e vamos para a rua. Outra coisa, eu quero dar um alô para a Geisa, que eu sempre acho que ela está escutando, né? Ela sempre está escutando, ela é uma jurema e que colabora muito com as ideias, uma pessoa muito inteligente. As juremas são muito inteligentes. e são muito bravas também. Mas eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todas e todos, né, que nos escuta, né, que nos dá, que nos encontra e que nos parabeniza pelo nosso programa. Eu sempre quero afirmar que a gente não é da área de comunicação, a gente faz esse programa com muito prazer, mas a gente faz muito mais o programa pelo instrumento que ele é, né, pela ferramenta que ele é, da possibilidade de levar informação para as mulheres e para os cidadãos de bem, né? Que pensa como a gente. E aí eu desejo um bom final de semana, para a Carol, para a Jéssica, para a minha amiga Cidinha, né? Que é minha companheira mesmo aqui do programa. E desejar um bom final de semana para todos e todas. E vamos de música, que tá bom demais. Eu não vou fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser.